vem pros braços do vaqueiro. Quem sabe canta? E é do patrão. O passaporte dela tá aqui dentro da carteira. É do patrão. É o poder do dinheiro conquistando o coração. Pra cima, minha banda! Camisa Calvin Klein, Lacoste é meu tênis. Lupa da Ray-Ban curtindo na Porsche Cayenne. Chego na balada, meu bem acredite, a mulherada endoida no meu cartão sem limite. Desce um raio, saludo, um bulebe, um xadão. Deixa mil de gorjeta aí pra conta do garçom. DJ abaixa a luz e deixa o meu cordão brilhar. E as novinhas agora vê a gente ostentar. Paga, paga! Elas só tão de olho no poder aquisitivo. O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão. O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão. É o poder do dinheiro conquistando o coração. O passaporte dela tá aqui dentro da carteira. É o poder do dinheiro conquistando o coração. Camisa Calvin Klein, Lacoste é meu tênis. Lupa da Ray-Ban curtindo na Porsche Cayenne. Chego na balada, meu bem acredito, a mulherada doida no meu cartão sem limite. Desce um royal saludo, um bulebe, um xandó. Deixa mil de gorjeta aí pra conta do garçom. DJ abaixa a luz e deixa o meu cordão brilhar. E a jovem agora vê a gente ostentar. Ela só tão de olho é no poder aquisitir. O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão. O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão. É o poder do dinheiro conquistando o coração, é do patrão. O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão. É o poder do dinheiro conquistando o coração.